Faz tempo que eu tô na corrida, né? Vivo posando meu ouro, o joelho no chão da veinha me tirou do fundo do poço. Era desacreditado, né? Hoje sou eu que conto placa, toco o robô. Hoje é claro que a vida mudou. Fiz minha parte e Deus abençoou. Vivo posando que eu vivo, porta lacoste, caça crocodilo. Litoral tudo nosso, 11 tá na cena. Mina mais gata quer ser sobremesa. Na mesa tem pão e tem vinho. Tem verde, tem crema, não tem safado, nem talarico, família tá bem. Isso é a lei, só sigo uma lei. A lei do morro, mexeu com a minha gata, capoto no soco na bala. Na esquina de casa, fiz minha grana, no fone dos cria, faço uma fama. Eu não sou de drama, minha vida é uma trama. Corre da fama, corre da fama. Já fui da lista, dos procurado, hoje é três lista, patrocinado. Nos corre de nós, não é mentira, meus aliados é a grande família. Cuidar da família, senão fica só. Eu vi uns cria se perder no pó. Nos corre de nós, não é mentira, meus aliados é a grande família. Cuidar da família, senão fica só. Eu vi uns cria se perder no pó. Faz tempo que eu tô na corrida, né? Fico posando meu ouro, o joelho no chão da veinha me tirou do fundo do poço. Era desacreditado, né? Hoje sou eu que conto placa, toco robô. Hoje é claro que a vida mudou. Fiz minha parte, só que já faz um tempo que eu tô na corrida, né? Fico posando meu ouro, o joelho no chão da veinha me tirou do fundo do poço. Era desacreditado, né? Hoje sou eu que conto placa, toco robô. Hoje é claro que a vida mudou. Fiz minha parte e Deus abençoou.